4209, solo 28, linha direita, 219 só. Linha direita, 219, pessoal. Para 2000. Essa transmissão está cortando. Solo azul 4209, tudo ok. Alfa 209, táxi Alfa, reportagem da Juliette. Táxi Alfa, reportagem da Juliette, o azul 4209. S747, autorizado táxi via Índia, Alfa, o bonde esperado 10, chame 2, frequência 198, decimal 6, QNH 10015. Dia 15, 86, via aqui, Alfa, obrigado, boa noite. Ao controle, meu cordial, ajuste no 015, desça para 8B na chegada ponte, pista no zero. 209, autorizado em Casa Juliette, portão 03. Atente para o Boeing 738 da Web fazendo táxi. Atente, Casa Juliette, portão 03, táxi. O 747 autorizado, aliás, decolar 160 graus, 8 mais. Ali demora, né? 076 Salvador, via Mari, desça para 2015. LAN 3305, livre LM. Autoridade LM, 3305. Total 9907, sem restrições, até 4000. 4000, 9907. Salvador, Chané 6393. Chané 6393, prossiga. Pousação Guarulhos, 370. Gente da informação Bravo? Tema Gil. Chané 6393, para Guarulhos, autorizado nível de voo 360. Gelo Pesulo 21, decola da 10, curva à direita, saída Arbor, após voo elétrico. Controle 19.8, torre 19.6, transponder 5142. 360, autorizar Guarulhos, vai via Upper Voo 21, vai decolar na aba, transmissão elétrica, controle 19.8, transponder 5142, via 286. Sim, a primeira curva será a direita, funciona a 6.3. Primeira curva é direita, confirma, 6.3. Na 6.3, procedimento correto, respondendo para o posicionamento. Está posicionamento, 6.3. Mantinho, o senhor possui transponder ou é de 6.747? Negativo, estacionado 5137. Positivo, eu não estou recebendo, deve ser algum problema do equipamento radar. Mas o senhor podia efetuar uma verificação ou não? Agora. Como recebe? Agora sim, agora deu uma aquecida e ele apareceu. Ó, tá aparecendo o alvo. Maravilha, tá direto 360? Positivo, agora eu tenho o alvo, é o Charlie, contato radar estabelecido, tá passando 3.500. Vou girar à direita e prosseguir para Elefa. Elefa direto, 360 Elefa, 5743. 3305, interceptou o localizador. Apenas, 3305. Positivo, vamos checar o trem, chama a torre 1186. 186, obrigado, uma boa noite. Pronto. Salvador, boa noite, da 3305. Então, 3305, está chegando o estado, autorizado pouso pistando 0, vento 1.60 graus com 0.4 nós, quem negar 1.05. Pouso autorizado na 1.0, vem 15.33.05. E o 5972, desça para 8000, ajuste 105. Então 9907 sem restrições até 2000. 2000, 9907. Autorizada a aproximação. ILS. Autorizado ILS 9907. Três 05, salas 40, direita 129, salas. Direita 219, 305. A 3305, Debron. 3305, 3 Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 5972, sem restrições até 4000. Web 747, chame Recife, 1260. Boa, 1260, boa noite. Boa. Total 9907, interceptou o localizador? Ah, sim, interceptado. Muito bom, prossiga na aproximação, vamos checar o trem, chama a torre, 1186. Valeu, obrigado, 1186. Autorizado em direção a Juliette, portão 07. Juliette, portão 07. Salvador. Boa noite, total 9907. Estabilizado. E ele é sem baixado e travado. Total 9907, cruzado pouso, pistão 0, vento 150 graus com 08 nós, que negão no 0 no 5. Pouso autorizado no 0 no 5. Total no solo aos 4.6, liga direito, 1.29 solo. Viu, nós, sim. Salvo total, 9907, de pronto, não se escuta. Total 9907, cruzado táxi via Alfa, Kilo, Pátio, Cris. Alfa, Kilo, Pátio, Cris, total 9907. Vetoração direita proa 230, desça para 2000, tem como limite o localizador. Direita, vetoração 230, proa 2000, limite ao localizador. Direito, go ahead. Okay, for clearance and the startup, call please 121 decimal 9. We have 10% on the flight on 121. Trip 5515, control is located. Afirmativo, baixar travado. Afirmativo, tem alguma chuva agora aqui na vertical, já está uma chuva leve no momento. Está avistando? Afirmativo, baixar. Autorizado o pouso, vento no 50 graus, 10 nós. Atende possibilidade da pista molhada devido à chuva no meio da pista. Ok, gol no 076. Luciano 224, esse é o controle Salvador, direto Duna para 5000 com 10 no meio para o ILS. Direto 10 no meio. Left, book a departure, departure transmission, Europa 084. Alô, Azul, Patrícia, informada, previsão de 4.5. Essa ponte é a 2.0. Fechando o 219, senhor, por favor. Read 4, read back right, 4 red for text. 4 red for... Start up and push. Fala do 4209, para apresentar o carro com 5, muito abraço, muito bom, muito bom. 4209, pronto para cópia? Pronto para cópia. Azul 4209 para Confins, autorizado o nível de voo 360, veio peso 16, igual a 10, após curva direita, série da El, Leda, após bridge, controle 19.8, 18.6, transporter 5147. Aceito, autorizou Confins, nível 360, igual a 10, após curva direita, da El, Leda, bridge, pela rota de luz 16. Controle de saída 19.8, aciona o controle 18.6, acionando 5.147, o azul 4209. 209, cotejamento correto, após ponto para fechar acionamento. Passa para a tabela 5.1, azul 4.2. 22, continua aproximação, área e autorização de pouso. Puxa acionamento, chegue para o táxi, se anime a 3.3. Vai chamar táxi, anime a 3. No 076, solo 53, livra à direita, confirme a condição da pista, por favor. Chamou olhada, livra à direita, o ponto 076. Afirmativo, chamou 219, solo à direita. Salvador, é o gol no 076. 076, táxi de Alfa, resposta da Juliette. Alfa, partida de Juliette. Gol no 076. para o vento, para o rio? O vento 140 graus, 10 nós, livre pouso, pista molhada. Cláudio, eu acredito, puxa no estado da Top Taxi. Pelo 224 desça para 4000. 5972, solo aos 56, direito 219, solo. A última mensagem foi pro 6224. Desça para 4000. 4000 pedras, senhor, 6224. Paulo, Rio 5972, de volta na sua escuta. Rio 5972, autorizado o táxi Alfa Kilo, Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, sim. Nossa, que bom. Para o táxi Xané 63, 193, estamos com 168 a bordo, 3 horas e 50 minutos aqui, alterno Galeão. Xané 63, autorizado o táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre 1 decimal 6, QNH 1015. Eu e Índia, Alfa, ponto de espera 10, 1186, para a torre, até lá, para a escuta, chame 63, 1015. Solo como 76, chame 10, qual a posição? Como 076, atente para o táxi do Berbuz da Oceania, assim que iniciar, autorizado em ligação de Juliette, portão 02. Para o